vim aqui não pra te pedir, mas pra agradecer o que tem feito para mim. Senhor, a minha voz é um instrumento em teu louvor. Por isso eu te digo, usa-me, Senhor. Senhor, mais uma vez eu venho lhe dizer muito obrigado por me amar e me fazer um servo assim completamente abençoado. Eu sei que sou por ti, Senhor, um filho amado, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é meu prazer, és a razão do meu viver, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é meu prazer, como é bom dizer, Jesus, eu te amo. Mais uma vez eu venho lhe dizer muito obrigado por me amar e me fazer um servo assim completamente abençoado. Eu sei que sou por ti, Senhor, um filho amado, porque eu nasci te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é meu prazer, és a razão do meu viver, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é meu prazer, como é bom dizer, Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo.